as lembranças, espanando, recordando, levantando, espalhando poeira. O semblante eternizou os momentos mais felizes e essas crises, os lamentos, cicatrizes, poeira. Espirrando, expelindo poeira. No sol.